presença te adorar. No Santo dos Santos eu quero estar, em tua presença te adorar. No Santo dos Santos. Teus pés.